9-8, boa. Controle, Salvador, muito bom dia. Tá 3191 no Dael, Leila. Tá 3191 na zona, bom dia, contato a Dael, colar. Uma lista de voo 340 no texto da saída da Dael. Ciente, ascensão 340, tá 3191. Voo 9094, chame Recife, a frequência 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. Pode voar, Dael, da 391. Obrigada por ele, Leda. Na flor de Leda, muito grato, da 391. 1864, com 30 velocidades de carga. Suspenso. Ele é a descida, 5595. Fala base, eu lembro. Está no 908, está aqui no VVF, é próximo posto do localizador. Ativo o transmissão 998. Thank you. agora atualizada. Seguro 209. Vou reportar. cruza para 2209, está chegando a base. Controle Salvador, é o Tripo Parrão de Lima, já cruzou o aeródromo, está com controle de Camaçari, na sua escuta. É ponto de campo, Camaçari. Lima. Foi com o senhor de mar e a porta de dentro para chegar na margem. aguardando. Agora para 7, Semi Brasília 2655, Alternio 2425, Gol 937. Thank you. 3, boa tarde, CNB Educação, mantém nível de voo 360. Usando o fluido, saúde a perna do vento e aguarde para girar a base. passando para a base ali. 5-5 aí, a linha dúvida é cola que está na frente, a linha 7 graus para a base. Michael, boa tarde, onde está no barbaque? Tarde, o avião 0201. Já sai o avião 01, prossiga. Uma forma 02, já acabamos o treinamento no batalhão de chão, a intenção é retornar para o pátio do Grande, igual ao KT3, e igual também da aeronave na final do ano 0. Certo, Jorge, está presente direto para o pátio do Grande, atento ao Michael do Delta, KT8, após o solo controlado. Atento ao Michael do Delta, reportando ao solo controlado, guardião 02. Solito 03, autorizado de radar, informação. Consegue agilizar? Consegue agilizar, de radar, está presente? Anel 6200, sinal normal. 6200, pode confirmar o viado, por favor? 1600 graus, sinal. Alto, mais 190, recorte. C98-4207. Vem aqui. Negativo, confirmado sua rota, ponto final de saída na Fiat Bridge. Autorizado, direto para aí. Costa Zulu Prestígio. banda de esquerda. Autorizado, pouso, gol no 9, meia dúzia. Olímpio, eu já fiz o segundo, 7, 18, 0, capacidade.